para nos desviar. Espinhos são riquezas e prazeres que nos tiram do caminho a trilhar. Do pensamento, quem busca de uma outra novidade sai.